Prepare-se para uma explosão de cores, alegria e vibração. 17º Show Alterosa de Fogos. Uma grande festa na virada do ano que vai colorir os céus da Lagoa da Pampulha. Com atrações musicais, total segurança, organização e alto astral. Dia 31 de dezembro, a partir das 21 horas, na Lagoa da Pampulha. 17º Show Alterosa de Fogos. O maior Réveillon de Minas Gerais. Realização TV Alterosa. Patrocínio CEMIG. A melhor energia do Brasil. Governo de Minas.